aqui hoje com o Gonçalo, Gonçalo Paes de Linda a Velha. Se já viram, se conhecem o projeto ciclovia.org, ele é o pai, o pai desse projeto. Pô, será que podemos chamar isso? Pronto, vamos falar um bocadinho sobre os o facto de ele andar de bicicleta e perceber quais é que foram as motivações e como é que a bicicleta mudou a vida dele. Eu acho que vou começar por te perguntar, é uma pergunta que enquadra um bocadinho, tipo, como é que tu chegaste até onde tu estás agora, que é, quando é que, lembras-te de quando é que aprendeste a andar de bicicleta? Sim, não posso precisar um mínimo ao certo, mas sei lá, uns 3, 4 anos fui muito precoce, meu pai ensinou-me a andar, com aquele método normal, segurar-te e depois costumo segurar, e eu não me largo, e às tantas esconder por mim, eu estou aqui. Lá estava eu a andar. Sim, mas foi muito cedo. Eu sempre gostei muito de andar de bicicleta. Tinha uma bicicleta dobrável, aquelas órbitas antigas. Sim, eu acho que também tive uma bicicleta dessa, verde. Minha era vermelha. É. Não, mas a minha não, acho, não era órbita, era para ir uma Vilar, um coração de Vilar, género. sim. Verde, com o suporte de carga integrado na bicicleta. Possivelmente, essa qualquer maneira. coisa desse género. Não sei se era a minha ou se era de outro familiar e depois passou. Eu lembro-me que uns amigos meus lá de cima da terra dos meus pais tinham daquelas com três mudanças à frente, que era Sim, assim, sim, uma sim. roda grande, Com banana, daqueles assentos tipo Banana Seat. banana seat, com uma roda pequena à frente, uma roda grande atrás, e aquilo era o sonho. Assim, um guiador, Monkey Arms, aquilo era o espetáculo. Eu acho que me lembro, acho que meu tio, eu vivia com os meus avós, quando era, e acho que meu tio tinha uma bicicleta dessas também, verde. Acho que nunca cheguei a andar nela, depois estava arrumada, tipo de, ah, não se pode mexer, e, mas pronto. Não fiz, não fiz. Pronto, então depois começaste a andar de bicicleta, ou andavas de bicicleta quando eras miúdo, só para assim nas redondezas de onde moravas, ou Sim, começaste logo a fazer lembro-me, viagens? não podia andar de, não podia levá-la para a escola. Havia sempre medo de roubarem e não havia farturas para aprender. O meu pai sempre dizia, pá, não levas perguntas lá, seria para onde prender. Ainda não chegámos muito, muito Não longe nos depois daí. afastámos muito Não nos afastámos dessa muito, realidade. infelizmente. Mas era verdade, é que, mas pronto, sempre que chegava da escola, uma coisinha, e podia, lá na minha praceta, dava voltinhas de bicicleta. Lembro durante um tempo de andar no, na bicicleta de um amigo meu, mais velho, e que eu para parar, era assim uma pasteleira, andei eu para parar, tinha que travar, esperar que aquilo inclinasse e pumba, passei da bicicleta, porque ele era mesmo muito alto. Lembro-me muito bem disso, do João Rui. João Rui. E ele agora anda-me a perguntar o que é que comprava a bicicleta, Ah, é? então estás a ver. E então, mas estava-te a dizer então que. Sim, a utilização da bicicleta que fazias quando eras mais novo. Se Pronto. chegaste a fazer alguma viagem Fiz. logo. Logo não. Depois lembro-me que tive uma primeira BTT, das primeiríssimas, da Orbi. Essa sim era a Orbi verde e branca. E durou muito, aliás, eu não sei onde é que ela está. Os meus pais não sabem onde é que a puseram, é uma pena, mas que era uma bicicleta que ainda tenho até fotografias, pai, de 90 e qualquer coisa ainda com ela. E tinha assim um garfo muito, muito comprido para a frente, toda a gente que passava, os velhotes especialmente diziam, olha, esse garfo vai-se partir. Por causa da inclinação extrema, Sim, e eu sim, ficava a sim. olhar para aquilo, lá, está bem. Pronto, mas provavelmente era de ferro ainda, se começar a Era. grande produção do alumínio. E Isso esse. a não ser que apanhe ferrugem e aquilo Ferrugem, dura a vida sim. toda, não é? Sim, durou a vida toda. E com essa comecei a fazer umas voltas maiores e cheguei a um ponto em que comecei a fazer, mas mais velho, já com os 15 anos, 16 anos, comecei a fazer umas voltinhas jeitosas pelo país. Ias sozinho ou levavas amigos? Não, Ou... normalmente era com o Miguel, um amigo meu, um grande amigo meu, o Miguel, normalmente fazia essas viagens comigo e depois ia rodando o terceiro ou quarto elemento, ou quinto às vezes, da comitiva. E na altura como é que safavas com o transporte da carga ou ias em. É, pá, começou com mochila às costas e íamos profundo. A primeira volta acho que foi de Beja a Évora, fomos de comboio até Beja, depois fizemos a voltinha. Era com mochila às costas, aquilo era de inverno, íamos com calções que a pedalar aquecia Aquecia, e depois pois. com polares. Eu tinha um monte de fotografias, aliás, publiquei isso no meu blog de viagens. Essa viagem, umas fotografias antigas que Acho que me sacaram. lembro de ver no outro E foi com mochila às costas, aquilo, os rins ficavam, falei, mas gente, eram novos, aguentava tudo. Depois de seguir essa, fizemos uma viagem grande lá para cima, de Santa Combadão, a terra dos meus avós, até ao Fundão. E ainda atravessámos lá aquela Serra da Gardunha e isso tudo. E ainda começámos com mochila às costas, mas tivemos que... Arranjar alternativa, porque aí já pesava, já era serra mesmo a sério. Fizemos aquelas serras à volta da Serra da Estrela e já não foi brincadeira. E então, tivemos que safar em Algés, havia lá o Marinho, o seu Mário, agora é o Marinho, o filho dele, das bicicletas, que nos arranjava esse material, ele é que nos desempenava as rodas, ele é que tratava disso tudo. Estás a dizer que a loja ainda existe? A loja ainda existe, o seu Mário já não existe, mas o Marinho, o filho dele, já chamo-lhe Marinho, mas ele é bem mais velho que eu. Mas é uma loja que ainda existe, com um material muito antigo, para pastelaria. É uma daquelas típicas lojas que sim, chegas lá, tem 300 garfos, tem em stock um monte de coisas, as gavetas são aquelas bidões de óleo de 10 litros, aqui, com as pecinhas todas, deve ter as medidas quase todas. Se calhar está um pouco atualizado, que eu lembro de ir lá pedir assim, umas peças mais recentes e ele ficou assim um bocado na dúvida. Mas das antigas ele percebe bem, bem da coisa. E foi lá que arranjaram o primeiro porta-bagagens, que eu lembro de uma viagem em meio de uma serra, foi no Alentejo. Partiu-se, mas também um solto, sim, com arame, prendemos aquilo e depois soldámos. Era assim um bocadinho. Eram viagens muito giras, a gente passava assim uma semana, duas semanas aí para o país. E a nossa ideia era fazer por troço, voltar a Portugal. Ou seja, se eu juntasse tudo, eu fui daqui ao Algarve, fiz o Algarve todo, o Alentejo todo para cima, e as beiras, só faltou mesmo o norte e o norte litoral. Não vais a tempo. Sim. De outro modo, mas fácil. Começaste a usar a bicicleta dessa forma. Como é que fizeste a passagem para usares a bicicleta no dia a dia? Assim? Depois fiz uma pausa, depois quando fui... Depois entrei para a faculdade, ainda cheguei a ir várias vezes de BTT, já tinha a minha GT que tenho agora. Cheguei à faculdade uma ou duas vezes para o técnico. Não era fácil, mas ia para lá de vez em quando. Mas depois comecei a trabalhar, comprei a moto, pronto, foi um interregno de bem uma boa década em que deixei a bicicleta mesmo de um lado. Acho que fiz uma carrada de quilómetros ao princípio, a bicicleta parou. E depois, entretanto, retomei numa de... Epá, estou a ficar mais gordinha, etc. Deixa-me lá ao fim de semana dar uma outra voltita. Mas... Então, um dos objetivos que tinhas quando decidiste começar a usar mais a bicicleta era controlar o peso? Ou fazer-te não, foi, melhor começaram-me a convidar para andar a bicicleta e eu voltei. Só que eu fazia também passeios de moto e mesmo todo terreno, etc. Por isso não me chamaram muito, mas... Comecei a tentar ir, ao princípio não foi o controlar o peso, nada disso, lembrei-me, olha, já agora vou dar uma voltinha, já agora como estou mais gordito. Enquadraste. Sim, mas nunca tive esse intuito. Nessa altura tinhas alguns objetivos definidos quando começaste a usar mais a bicicleta? Depois, quando comecei a andar mesmo a usar mais a bicicleta, ainda tentei ir para o trabalho atual onde estou, na altura da nave, tentei ir várias vezes, mas havia várias dificuldades, desde o preço do bilhete que cobrava no barco, etc. Então, ou seja, houve um primeiro objetivo que era ir andar mais de bicicleta, ir de bicicleta para o trabalho. A ideia era um bocadinho voltar ao antigo. É, pá, eu gostava tanto de andar de bicicleta, deixa-me lá tentar ir e poupar algum dinheiro nas deslocações. Depois, entretanto, nasceu o Gustavo, o meu primeiro filho, e aí tive outras preocupações extra, para além do tentar poupar, era o... também ficar um bocado mais em forma, outras preocupações a nível de ambientais também, e numa de tentar deixar o mundo um bocadinho melhor para ele e para a Mariana que vai a seguir. Eu como disse, andava de moto, eu nunca gostei muito de andar de carro e sempre achei que era um desperdício tanta lata para deslocar. Mas realmente com miúdos e moto é um bocado incompatível, não podia levá-los, só a partir agora dos 7 anos é que eu posso andar com ele no Leia. Isso era um handicap e pensei várias coisas, em 7 carros para a moto e não sei o que mais. Mas... Não há cadeirinhas para levar na moto? Existem, mas não é permitido mesmo antes dos 7, não podes andar com eles. Existem umas coisas, mas para outros países em que possivelmente a lei... que eu já vi. Ou então mesmo para miúdos com 7 anos que ainda são pequeninos, têm assim umas cadeirinhas. Mas não têm cintos, não têm nada. É uma coisa assim mais só para não escorregar, não sei. E então decidi, pensei que a bicicleta, visto que eu já tinha ido umas quantas vezes para o trabalho, a bicicleta poderia combinar as coisas, com a cadeirinha, com os alforjes. E também é um desafio, eu gosto de desafios. desse género. Então, esses objetivos que tinhas mais ou menos pensados, achas que os atingiste? Ou seja, achas que agora que andas, que usas a bicicleta, estás a conseguir fazer Sim. aquilo que querias? Olha, ou... poupei bastante, aliás, é descomunal. Levar os miúdos, transportá-los para qualquer lado e darem aspas a aspas. Transformar o mundo melhor, pá, sem dúvida. Desde pouco e pouco, à escala possível, não é? Claro, mas à escala se calhar é mais rápido do que uma pessoa pensa. Nem que seja em dar o exemplo, e não só para os meus filhos, mas mesmo para quem está à minha volta. E é isso, o meu filho considera ir de carro um excesso. É um excesso mesmo para ele, mas porque é que eu vou de carro se eu posso ir de bicicleta? Sim, tens aquela estrutura toda para te transportar, só uma tonelada para Exatamente, transportar. Exatamente, ele compreende naturalmente que o carro é para utilizar quando é necessário, não sempre. E critica as pessoas que enchem a entrada da escola de carros e fazem barulho e o cheiro. O teu filho já tem essa noção? Tem, completamente. Aliás, ele diz, a pior coisa de andar de bicicleta é o barulho dos carros, que não deixam falar. Ok. Entretanto, tinhas mais ou menos esses objetivos definidos, não é? Que achavas que conseguias cumprir com a tua mudança para usar a bicicleta mais no dia-a-dia. Surgiram algumas coisas que tu não previas, ou seja, que de repente notaste que essa mudança que tu fizeste para passar a usar a bicicleta no dia-a-dia criou ou mudou alguma coisa na tua vida que tu não estavas à espera? Precisou muito de planeamento e havia coisas realmente que eu não estava a contar. Ou seja, eu acho que a mudança para a utilização da bicicleta no dia-a-dia, para quem estava habituado, no meu caso, à moto, quem já habituado a carro, etc., é uma mudança muito mental, muito mudar métodos e planear melhor o dia-a-dia. E isso teve que mudar bastante. Eu não estava a contar, para mim era, vou substituir o veículo e está a andar. Vou demorar um pouquinho mais de tempo, mas diminuiu muito aquelas voltinhas às vezes desnecessárias que havia, com uma moto, ainda seria uma moto que Sim, a facilidade de estacionamento. Toda a energia que tu usas sai do teu corpo. Sai do corpo, não, sem dúvida. Eu dou valor às locações, tento reunir, quando tenho que fazer várias locações por Lisboa, reúno-as todas num dia e faço nesse dia, ou por transportes, ou mesmo de carro que seja, mas dá outro valor. E depois é isso, eu tenho que acordar ligeiramente mais cedo, mas por outro lado faço algum exercício, por outro lado também falo, encontro com pessoas pelo meu caminho. Por exemplo, uma coisa que tu acabaste por obter e que se calhar não tinhas pensado foi essa aproximação social. Sem dúvida. Que a bicicleta permite. E a simplicidade, e simplifiquei bastante a minha vida. Isso também não estava mesmo nada a contar, mas funcionou bastante. Há montes de stresszinhos causados pelo carro, a moto, etc., que deixei de os ter. E não só o planeamento que me obrigou a fazer a bicicleta, que ao princípio também me causou alguns stresses, fez com que eu aceite isso já com naturalidade, já pense bem antes de fazer qualquer coisa, já planeie as coisas de outra maneira, e contribuiu para simplificar bastante a minha vida. Ou seja, tu como tinhas facilidade em fazer pequenas deslocações, ou grandes ou pequenas, mas como tens essa facilidade, tu fazes sem pensar. E muitas vezes complicas a vida, vais à procura sempre de coisas que não se calhar não tinhas necessidade. Às vezes até podes perder mais tempo do que se tivesses planeado. A partir do momento em que tu sabes que vais gastar mais tempo a fazer determinada coisa e tens que planear esse tempo, como não é fácil tu ires a qualquer sítio rápido, acabas por juntar, planear mais e acabas por gastar, poupar tempo, se calhar que podes usar para outras coisas, não é? Completamente. Pronto, essa mudança que fizeste afetou a tua forma de estar, ou seja, notaste que deixaste de sentir tão aborrecido por causa desses stresses que estavas a falar, por exemplo? Sim. Olha, uma das coisas, eu chego muito mais vitaminado, vitalizado de manhã ao trabalho do que antes. Antes chegava que parecia que tinha que levar aquele shot de cafeína para acordar, agora não. Há um um exercício mínimo, mas assim... Tu um... antes de ias, usavas transportes públicos ou ias não, de moto, carro? Não, ia de moto. Ia de moto. Ou seja, se eu saía de carro, então chegava com uma neura, de certeza, ao trabalho e saía com uma neura que não tinha nem de conta. De moto havia muito stress também, há sempre aquele o perigo inerente e os sustos que apanhávamos e... E não só, é monotonia, é sempre o mesmo caminho. Assim, por onde eu vou, não há grandes alterações. E eu adoro. E o trânsito acaba por ser um bocadinho sempre igual, não é? Há, são outras pessoas, às vezes, mas não. Sim. Como funciona. Como aquele, o que não é igual são surpresas. Que é, até, é sempre a mesma coisa. Sem dúvida. Não é? É exatamente. Muita variação. É. E... Não és tu, não são outras pessoas, é tipo, são aqueles objetos todos em movimento, um bocado sem alma. Sim. É tipo. É muito monótono e é tal coisa, eu gosto, mas gosto mesmo muito de conduzir moto e aquilo é, para mim era penoso, porque aquilo para mim não era conduzir moto, aquilo já eram processos mecânicos, já era assim uma coisa mecanizada, já era assim uma coisa muito chato. De carro não imagino que eu, como tenho que atravessar a ponte, eu via bichas, muitas vezes ia pela berma e que era uma coisa do género. Claro. Mas digo-te, uma ou duas vezes por mês eu acho que morria. Tenho passado a usar a bicicleta, como é que os isso... stresses foram outros, ou seja, já não tinha o stress dos trânsitos e etc. Era mais dos horários dos transportes. Especialmente porque é difícil por vezes encontrar, como eu tenho que fazer várias mudanças, de vários, aliás, se eu não fosse de bicicleta tinha que fazer uma, duas, três, quatro, tinha que apanhar quatro transportes diferentes, é bastante. E isto causa, não há ligação, não há uma ligação, um encadeamento natural. Há sempre ou um grande... Os horários não conjugam. Não conjugam, exatamente. As paragens os passos às vezes não são... conjugam, as paragens não conjugam. Então a bicicleta permite-me reduzir isso para dois. Ou seja, à saída de casa e à chegada do trabalho, eu anulo esses dois transportes, só tenho dois pelo meio. Que por acaso o comboio, um deles é o comboio que tem bastante frequência e é muito... Só os que são as paragens, etc. Bastante flexível. E o outro é o barco, também não tem grande ciência. Não, tirando os torniquetes, aquilo é uma maravilha. Eu jogo com os horários de uma maneira muito, muito porreira. Pronto. E notaste que essa... Ou seja, tu passaste a sentir diferente no dia-a-dia? Ou seja, a tua forma de estar psicológica... Sim. Ou seja, há aquela, não sei, aquela produção de... Ali, há uma química, né? Tu estás a pedalar, fazes o exercício físico, apanhas o ar fresco, nem que seja aquela satisfação ao princípio de conseguir fazer estes quilómetros, dá-te essa alegria. E ao princípio, como disse, eu fazia bastantes quilómetros e não geria bem, também não estava em forma e não geria bem o esforço que eu fazia, tinha que tomar banho onde quando chegava, num ginásio. Há sempre um processo inicial de mudança que é difícil de ultrapassar até te habituares. Completamente, porque tu estás ligado a montes de tens montes de ideias pré-concebidas que depois vais descobrindo que não é nada disso e é um processo engraçado. E então, ao princípio, como tinha mesmo que tomar banho lá e tudo, até chegava com aquele, já estou ao meio do dia, estava tudo assim morto, já estou no meio do dia, estou bastante mais acordado, estava já mais bem disposto, etc. Também quebrava ao fim do dia, durmo melhor, comecei a dormir okay. Melhor, comecei a comer mais, ia a perder peso também, a ganhar... Tu achas que a produtividade nacional aumentava? É pá, possivelmente, nem que seja pelo o trânsito põe-te mal disposto e andar de bicicleta nem por isso, tirando dois, três stressitos, mas... Sim, mas o exercício que fazes logo a seguir também acaba por ajudar um bocadinho a anular essa... Sim, pá. Ainda hoje pensei nisso, eu estava chateado, que é quase a mesma coisa que a gente faz, mas depois eu dou uma voltinha, em vez de apanhar o comboio numa paragem, apanho uma ou duas à frente, e dei por mim quase que fiz o caminho todo. É para terapia, não é? Exatamente. Não fosse os horários, neste caso, da piscina do miúdo, eu tinha seguido o resto da pedalar. Pronto, e... Estava-te a perguntar sobre o teu a forma como te sentias, ou se isso tinha afetado de alguma forma. A tua relação com as outras pessoas, ou por exemplo, a ideia que as pessoas tinham quando tu começaste a assumir essa mudança de comportamento, quando começaste a andar de bicicleta, qual é que foi mais ou menos a reação das pessoas? Elas tipo, acharam que... Tinham aquela ideia pré-concebida que é impossível usar a bicicleta. Sim, sim, sim. A bicicleta, acho que reúne sentimentos assim contraditórios, que é, toda a gente acho que simpatiza com a bicicleta. Não há, Eu de moto lembro que havia quase toda a gente. É, pá, é sempre muito perigoso. Falavam muito. Falam sem saber, mas a primeira ideia é sempre que sempre super perigoso, porque isto e aquilo tudo. A bicicleta não, a bicicleta tem toda a gente aquela ideia, tipo, ah, toda a gente andou, toda a gente sabe andar. Quer dizer, já não é bem assim, mas pelo menos antigamente era assim. E toda a gente tem aquela simpatia natural pela bicicleta, que a bicicleta é uma coisa simpática. Mas por outro lado, chocava com, mas isto que é um anda maluco, mas como é que faz isso? E pronto, havia, depois havia sempre o que achava que eu era o ecológico, havia o sempre o que achava que eu era o atleta, e o que era, ou que eu estava a fazer aquilo para perder peso. Isto gerou muita conversa. É engraçado, olha, eu conversa. Agora tive uma interação também com uma pessoa que, num serviço público, e estava também, alguém comentou pelo facto de eu estar lá com qualquer coisa relacionada com a bicicleta, e depois estava um senhor a dizer que, mas ele andava era a sério, que era andava 50 km ao fim de semana. Exato. Como se a utilização no dia a dia não fosse a sério. Achei piada esse comentário. Aliás, tive muitos comentários ainda hoje que é este, assim, aliás, toda a gente diz que o que eu faço é bom. E eu muitas vezes digo, então porquê é que não fazes também? E as pessoas dizem, pá, eu não posso, mas eu, para mim é impossível, é sempre a minha resposta. Tudo bem, aceito. Para mim, ao princípio, também era, se calhar, um bocado difícil, eu achava que era impossível. Mas depois dizem, mas não se preocupe. Mas eu, ao fim de semana, depois compenso e faço, se for preciso, 200 quilómetros. Pronto, vai um bocado na mesma ordem daquilo que eu estava a dizer. E notaste, há pessoas com quem tu tiver, pessoas mais próximas, com quem continuas a contactar, que tiveram, assim, reações mais adversas, ou até pelo contrário, notaste alguma alteração quando começaste a usar mais a bicicleta? Sim, sim. E mostraste-te, pelo exemplo, que conseguias fazer tudo o que fazias antigamente. Uhum. com a bicicleta? Notaste que as pessoas mudaram de atitude? Sim, sim, sim. Ao princípio, houve pessoal bem acreditado, né, que ela está a fazer aquilo só para desistir, passado um mês, etc. Se calhar mais aqueles que também não conhecem tão bem, quem me conhece bem sabe, primeiramente porque na cabeça aquilo é para seguir em princípio. E o que é que mudou? As pessoas, olha, passou do maluco das motas para o maluco das bicicletas, mas acho que da motas aceitam melhor. Era só quando eu chegava com o fato todo molhado e pendurava lá a um canto e aparecia todo seco, que achava que eu vinha de Marte. Agora acho que eu venho, sei lá, de outra galáxia, tipo, mas como é que é possível? Andares com a chuva e os miúdos e não sei o que mais. Mas continuou ou pelo facto de seres bem sucedido a fazer essas coisas todas que eles acham que não é possível? Sim. Achas que notas que eles mudam a maneira de pensar? Claro, ou ainda é difícil? Não, há quem mantenha. A grande maioria diz, é pá, muito bom, grande maluco, é assim mesmo, tu é que fazes bem, quem me dera a mim, mas eu não posso. Ou seja, há uma grande simpatia e um grande apoio e de que é o caminho, possivelmente. Mas neste tempo todo não tiveste assim nenhum caso que tenhas notado mudado. Que evoluiu? Sim, sim, sim, não. Também houve bastante gente que evoluiu, sem dúvida. Até porque depois eu questiono e coloco perante as dificuldades que apresentam e depois temos estas várias reações. Temos aquela pessoa que continua na defensiva porque acha que eu faço muito bem, mas não é para ele. Tens aquela pessoa que acha muito bem, mas vai tentar, vamos ver, e está sempre naquele limbo que nunca faz nada. E tenho pessoas que mudaram. Tenho colegas meus que vão de bicicleta, tenho pessoas, amigos meus que ponderam já até despachar carros e coisas assim do género para andar de bicicleta. Ainda para mais agora com o aumento do preço do... Pois, o petróleo, acho que isso é o melhor aliado. Também ajuda. As pessoas pensarem um bocadinho, se calhar, que utilizar mais de forma mais inteligente os recursos. Pois é, é pena que as pessoas tenham que seja uma reação. Sim, sim. Se fosse algo mais voluntário, mais... Seria melhor, de facto. Alguma coisa assim no dia-a-dia, na utilização que tu fazes, que pudesse ser... alguma coisa assim simples que pudesse ser mudada no dia-a-dia, que tornasse a tua utilização da bicicleta mais confortável ou melhor de alguma forma? Tirei os torniquetes dos transportes públicos. Estou a brincar, mas um bocado a falar sério, que é um, Ou pelo menos tourniquetes ou aquelas portas, tipo, já, pelo menos a minha bicicleta não cabe naquele intervalo das portas. Exatamente. Pronto, nós temos bicicletas compridas, também não ajuda. Mas isso é um bocado. É brincar, e a brincar vou falando da verdade. Os tourniquetes, que são instrumentozinhos que supostamente estão ali para controlar, que é para as pessoas não entrarem, acho que podia ser feito de outra maneira, até porque aquilo depende sempre de um segurança, ou seja, aquilo não vai retirar. Uma das ideias é, vamos retirar aqui o componente humana, mas aquilo não retira. Eu tenho que ser sempre alguém, porque aquilo tem sempre montes de falhas e os próprios cartões estão sempre a dar problemas, etc. Por isso resolver de outra maneira, aliás, isto é uma conversa que dava para outro podcast na questão dos transportes, mas o que poderia ajudar era, eu acho que sinceramente o que ajudava mais era ter mais gente a pedalar. Eu acho que o facto de nós... Ter mais exemplos, ou seja, mais... Mais exemplos, mais... Mais frequente, mais... para ver a pessoa estar mais em contacto com mais frequência com exemplos como outros. Sim, sim. Eu não me importo de me sentir aquele outsider, nunca me importei. Mas chega um ponto em que começa a cansar, ou seja, começa... Lá está tanta gente a dizer que realmente que mas não dão está o passo. Correto, mas não dão o passo. Faz sentido que... Ou okay, pedalada, né? Neste caso. Depois, não dão o pedalado, estamos a sentir um bocadinho enganados, defraudados. Se mais gente começar a andar, e eu noto no meu trabalho mais gente a utilizar, sei lá, já não me sinto tão frio, já há um outro apoio, e obviamente que tudo isso vai melhorar a quem planeia e normalmente planeia para o que sente ou para o que vê e não para os estudos que são feitos, vendo mais pessoas a pedalar, melhor, etc. Aumenta se calhar a segurança, etc. Depois, questões mesmo físicas. Há muita estrada mal feita, mal mantida, ou seja, com muitos buracos, etc. Há ligações. Eu apanho uma ciclovia, parto de uma ciclovia ali do Tejo, por exemplo, e aquilo é péssimo porque tem. Há alturas que obrigam-te a subir passeios, outros nem por isso, depois têm empedrados, há uma zona em que... Não, é indicada se calhar para... Não. Nem que não seja indicada para transporte, mas mesmo se tu fores a andar com mais calma também está... Exatamente, está aliás, eficiente, não é? Eu aproveito e faço aquele bocadinho de quase de turismo, serviço, é? Consigo fazer, ou seja, aquilo dá mais voltas, mas não é por causa disso que eu vou deixar de fazer aquelas voltas, porque realmente sinto-me bem que aquele, o Tejo, o rio, convida, não estou no meio da cidade, mas até nessa postura mais relaxada, mesmo no meu dia-a-dia, às vezes... Não é o melhor. Não é nada o melhor. E depois tem buracos, e depois tem... Chove um bocadinho, há lá um mar muito polido, que aquilo é péssimo, escorrega, etc, etc, etc, tal. Sim. Acrescentando, zonas de estacionamento em zonas-chave, seguras, e... Pronto, basicamente era isso. No dia-a-dia, depois eu, como gosto de viajar e dar umas voltinhas de bicicleta, era a CP ser assim um bocadinho mais... Criar espaço finalmente nos comboios. Mais amigável, exatamente. Com mais intercidades sem e dúvida. Sem dúvida. Para não teres que desmontar a bicicleta aos bocadinhos para poderes andar. Completamente, e nem tens que andar nos regionais que demoram... Que não vão todo lado também. E não vão todo lado, sim, problema da rede também. Sim, mas é mais ser mais amigável com as bicicletas, não fazer apenas publicidade. Sim, estão a perder ao fim e ao cabo uma oportunidade de potenciar um tipo de turismo que, sim, pelo menos que não está para estar a desmontar a bicicleta, para levar a bicicleta, para estar a montar lá. Claro. E a perder aquele tempo todo, a perder ou a gastar no transporte até ao local. Sim. Que podia estar a andar de bicicleta já no destino, não é? Sim. Pronto. Pode ser que daqui a uns anos eles... Ah, em revisão. Diz. Pronto. Podemos falar também já agora que tu estás envolvido em projetos relacionados com a bicicleta. Quando é que decidiste passar do utilizador para algo um bocadinho mais... um bocadinho diferente, para um bocado para o ativismo? Foi alguma coisa que tenha despertado esse interesse, ou sentiste que poderias fazer mais alguma coisa além de ser só um exemplo? Ou... Sim. Quando andava de moto já fazia algum ativismo porque lá já sentia que faltavam certos há em Portugal há aqui um mainstream do carro e é tudo feito para o carro. Mesmo assim, nem tudo é feito, falta muita coisa. Mas algo que saia desse mainstream então é muito mau, falta sempre muita coisa para fazer. E sempre achei que em conjunto poderíamos mexer, fazer plataformas para mudar certas coisas. Mudar a ideia que as pessoas têm sobre nós e melhorar, obviamente, com infraestruturas, etc. Na bicicleta não foi mudança. Especialmente porque via tanta gente a dizer que aquilo realmente era bom, enquanto nas motos não há essa ideia, que eu acho que seria uma excelente alternativa também as scooters, etc., para escoar um bocadinho a confusão que há de trânsito. Mas a bicicleta, como ainda mais pessoas tinham a simpatizar com a dita, ainda mais achei que seria necessário alguma coisa. E depois, obviamente, isto com a internet, tu começas a conhecer outras coisas, o que existe, e sinceramente houve um projeto em Toronto, os Bike Pirates, que foram que me deram um clique. Portanto, contactei o Hannibal, que é o rapaz que está à frente daquilo, e basicamente é um projeto, um bike community project, ou seja, ali há duas coisas que eu gosto bastante, que é a bicicleta e a comunidade. Que também estou num projeto da comunidade da transição Linda Velha e a bicicleta é uma ferramenta excelente para chegar à comunidade, para promover atividades dentro da comunidade, para tudo e mais alguma coisa. E o projeto que eles têm era uma oficina comunitária e isso foi o que me deu o clique, ou seja, a possibilidade de termos um sítio onde nos juntemos, podemos conversar, falar, fazer atividades. Bike kitchens, bike talks, ou seja, estarmos juntos à volta da temática bicicleta e, por outro lado, também fazer um bocado de advocacia, não é? De promover a utilização da bicicleta e defender quem está a utilizar a bicicleta, melhorando condições, melhorando, alterando leis, etc, etc, etc. Foi nessa altura, ou seja, há cerca de 3, 4 anos, já não me lembro, 3 anos talvez, e tentei procurar o que havia e não encontrei na altura, não encontrei nada. Ou que encaixasse naquilo. Que nem encaixasse, ou que porque não procurei, ou porque realmente não encontrei. Ou porque, se calhar, lá está, a bicicleta fez-me ter uma ideia completamente diferente das locações. E, por exemplo, havia algo do género em Lisboa, mas para mim vir para Lisboa fazer trabalho de comunidade ou em comunidade não faz sentido com a bicicleta. Se calhar com uma moto faz. Com a bicicleta nem por isso. Então quis abrir algo mais perto de mim, ainda da velha. Pronto, e em termos de objetivos, tinhas assim alguns objetivos pré-definidos, algum acontecimento específico que tu estivesse a planear logo à partida quando criaste o projeto? Não, ou seja, não era mais tentar juntar só a comunidade, ver o que saía. Era juntar pessoal que tinha a mesma ideia aqui, ou seja, a utilização da bicicleta, uma utilização utilitária. Não é? Exatamente, ver a bicicleta como um veículo utilitário, uma utilização cotidiana, ou até não, mas não aquela vocacionada para o desporto só, que acho que nessa área estamos bastante bem desenvolvidos, muitos de grupos, e até é bom ver isso, ver que pelo menos nessa questão também não. Temos algo de bom nesse caso, é a bicicleta como desporto. Existem muitos de clubes, BTT, e informação aí na internet não falta. Era algo que faltava, ou seja, o pessoal que estava disposto a partilhar alguns caminhos no dia a dia, e na altura consegui, como cunhado, durante 2 meses foi comigo para o trabalho, que ele trabalha na Baixa, e com ele até cá estarei, depois ele seguia eu também, no meu, e depois na vinda muitas vezes até nos pegávamos. Ele, entretanto, teve algo para que o impediu de fazer e agora diz que está há muito tempo a tentar voltar, mas sempre com preguiça, mas vai que volta outra vez. Voltou àquele... um dia... É, exatamente, voltou aquilo. É difícil depois... Falta o clique, não é? Isso, e também o touring. Ou seja, eu gosto muito de viajar de bicicleta e retomei o gosto, que já tinha também com a moto, mas retomei o gosto de viajar de bicicleta que tinha quando eu daquelas viagens das voltinhas a Portugal e que me divertia-me bastante. Mas de lazer, ou seja, não aquele... tipo de cicloturismo um bocado típico. Ah, não. Que é quase corrida, não é? Quase Turismo mesmo, é turismo mesmo. É como tudo. É um passeio, mas com exatamente. Feito de outra forma, não é? É como tudo, há pessoal que gosta de fazer muitos quilómetros, há pessoal que gosta mais de estar a visitar o espaço. É um misto. Aquilo é um bocado com um plano muito genérico, mas depois sem spots para parar, sem... grandes aventuras a gente pelo caminho vai encontrando, é? Pronto, e entretanto tens, acho que já tens alguns desenvolvimentos no projeto que estás a fazer em Linda Velha. Sim. Estavas quando começaste, estavas a dizer que querias juntar pessoas com um bocado com a mesma visão que tu tinhas da bicicleta. Entretanto, já tiveste a oportunidade de não só de juntar, mas de criar ou de fazer aparecer um espaço para as pessoas se encontrarem e um bocado seguir naquilo que estavas a dizer da oficina comunitária que tinhas visto que... Sim, a custo conseguimos um espacinho e fizemos algumas obras por lá. A dificuldade que eu tive foi eu não consegui juntar muita gente ali na Velha. Ou seja, ironicamente, eu fui para Linda Velha, tentei juntar pessoal do Linda Velha. Tu, pelo menos, continuas local, não conseguiste é que outros locais se juntasse. Quer dizer, mais ou menos 2-3 pessoas, mas da minha parte é pessoal de fora que foi aparecendo e que são bem-vindos, obviamente, mas que possivelmente se tivessem algo do género perto deles, não optariam por vir para Linda Velha. Poderíamos juntar numa outra viagem, mas não no tal dia-a-dia. E isso dificulta um bocadinho, porque, como estivemos a falar, não é tão fácil deslocar, logo não existem reuniões tão frequentes, etc. Mas consegui o espaço para uma oficina comunitária, começámos a fazer umas ciclo-oficinas volantes, que a adesão era mínima, mas nós juntávamos, estávamos ali, trocávamos conversas, fazíamos uma outra reparação e depois dávamos uma volta. E isto num subúrbio é muito difícil, não é? Como em Lisboa, não é? Mas, a dispersão acaba. Ou eu tinha um grupo de amigos que realmente gostassem da bicicleta ao ponto desta idade, não é? Já tenho 35 anos, de juntar-se à outra bicicleta. O meu grupo de amigos não está virado ou para os carros ou para as motas e a bicicleta está bem. É uma briga, não, é para os miúdos, não é para eles. Ou tenho um grupo de amigos assim já ligado e posso falar, por exemplo, do Passo de Arcos, do Kiko, que tem aquele grupo de amigos que estão muito ligados à bicicleta e conseguem fazer também num subúrbio como o meu, diferente se calhar, mas conseguem fazer algo. Eu não, eu tive que começar mesmo do zero, tive que arranjar pessoas com interesse. E então começámos com a notícia na altura a fazer umas ciclo-oficinas, fizemos umas atividades, arranjámos o espaço para a oficina, só que não consegui reunir as pessoas com a frequência desejada e com aquele, mesmo com o gosto parecido. Ainda chegámos a fazer umas quantas viagens e tenho planeadas bastantes mais, mas com o grupo da ciclovia. Tivemos um fórum que na internet foi tendo assim bastante atividade durante certo tempo, mas aquilo avançava muito devagar. Entretanto, como disse, há um projeto de comunidade e peguei nisso. Se juntaste, aproveitaste a sinergia que existia para uma coisa que acaba por ser um bocadinho mais abrangente, a transição bastante tem mais valências e chegaste à conclusão que a bicicleta podia enquadrar-se naquele tipo de naquele modo de estar diferente. Sim. Ou seja, o que começou como um sítio para uma ciclo-oficina, que tu estavas, como estavas a dizer, estavas com dificuldade em arranjar massa crítica para aquilo se manter e crescer. E crescer, sim. Entretanto, arranjaste foi apoio então nas pessoas que estão exatamente a participar nesse projeto de transição. Ou seja, virei as minhas forças para esse projeto de transição. O que me fez fazer um bocado ali de stand-by na questão da bicicleta foi, se calhar isso morreu um bocadinho também a questão do fórum e a questão dos nossos encontros, mas consegui outra massa crítica e estamos a construir com um projeto diferente e com mais valências uma oficina comunitária, uma oficina de saberes. E nela está incluída, obviamente, uma oficina de mecânica de bicicletas e vamos apostar bastante na bicicleta. Só que houve aqui um interregnozinho de tempo e que... Para crescer um outro projeto, mas que vai sustentar a ciclovia para o futuro com outras bases. Sim, também é mais fácil se tu consegues juntar mais pessoas, não é? Que estão interessadas nesse projeto mais abrangente. E que aos poucos é mais fácil se calhar encontrar as pessoas que sem saber teriam esse interesse ou sem elas saberem. As duas coisas, exatamente. Sem eu saber, apanha pessoal que gostava e há pessoal que tinha lá as suas bicicletas na garagem e agora estão a começar a trazer e aparecem nas reuniões com bicicleta, assim, está a funcionar, ou seja, peguei... Se calhar sentiam-se, como tu estavas a dizer, que se calhar já sentes que és o único, não é? Aquele maluco, não é? Exatamente. Que andava de bicicleta e de repente eles chegaram à conclusão que há mais e... Exatamente, é isso mesmo que está a acontecer. Pronto, então, como estavas a dizer, o projeto Ciclovia, então... Está mais ou menos em stand-by à espera dos desenvolvimentos do espaço e desse outro projeto em que tu estás envolvido. Uhum. Como é que tu sentes que as coisas vão continuar a ser? Achas que notas que há mais pessoas a andar de bicicleta, por exemplo? Farto-me de ouvir pessoas a dizer que, mesmo pessoas que às vezes não andam, com quem eu converso, às vezes dizem, já vejo mais gente a andar de bicicleta. Sim. Sentes isso quando andas de bicicleta? Sim, sinto bastante. Há muito mais gente a andar de bicicleta. Não é que o número seja assim muito grande, mas realmente houve assim um boom, especialmente neste ano. Mesmo em Linda Velha, ou seja, que não é alvo de nenhuma intervenção assim por aí além, tendo as nossas atividades e alguma divulgação que vamos fazendo, mas não é criado um parque de estacionamento ou uma ciclovia em Linda Velha há anos. Nós temos ideias, temos projetos para, e estamos a fazer alguma divulgação junto do comércio local, lá está com esse tal projeto de comunidade, estamos a querer criar uma massa miúdica, massa crítica para crianças, a seguir à massa crítica, levar alguma gente de Linda Velha à massa crítica também, e de futuro é que conseguimos ter a tal oficina comunitária a funcionar e associar a bicicleta a vários projetos nossos que lá temos. Temos uma horta, temos vários outros projetos que poderão utilizar a bicicleta como uma bicicleta de carga como um veículo prioritário para esse fim. Queremos incluir atividades de bicicletas diferentes das habituais, algumas desportivas como o bike polo, outras mais lúdicas, nas festas de Linda Velha, em outras atividades. Queremos também tentar construir uma bicicleta de carga e oferecer à junta de freguesia, ou seja, queremos aos bocachinhos, pegando na comunidade e não para não sermos vistos como os radicais da bicicleta, que infelizmente é logo o rótulo que dão a quem tenta trabalhar nesse sentido, queremos chegar à comunidade, ao resto da população. E mostrar que é possível. Sim, que consegues fazer coisas que às vezes acham que é preciso sempre um carro. Exatamente. E é engraçado que há muitas dessas utilizações que a gente faz muito esporadicamente, não é? De transportar coisas ou ir com muitas pessoas dentro do carro ou assim, e no entanto usamos as pessoas que usam o carro para tudo e mais alguma coisa acabam por só ter muito poucas utilizações desse género para as quais o carro é mesmo necessário e as outras todas em que se calhar poderiam usar outros meios mais sustentáveis, eficientes e inteligentes. Exato. E também em relação ao turismo, que estamos a falar há pouco de bicicleta, é meu objetivo também pegar e fazer, continuar com as viagens, explorando um bocadinho mais com amigos e com família. Quero ver se começa a incluir nas nossas férias anuais umas voltinhas. Já fiz uma com o Gustavo, ele adorou. E explorar aqui alguns trajetos, alguns percursos à volta de Lisboa e não só. E criar possivelmente, muito provavelmente, um portal de viagens com guias de viagem e lá está, mais uma vez mostrar que é possível fazermos um turismo local. Ou seja, pela tua sensibilidade, tu notas que há algum desenvolvimento nessa área, ou seja, achas que a bicicleta é vista de alguma forma como uma mais uma ferramenta para usufruir do nosso país, para visitar, para viajar, ou achas que ainda há um bocado aquela ideia que é impossível fazer turismo de bicicleta? Na Europa as duas do coisas. Norte tens muito sim, há muita gente e lá está, a internet permite nós termos mais conhecimento disso. Há muita gente a fazer turismo de bicicleta. Eu cruzo-me mais no verão, mas quando vou para o trabalho, cruzo muitas vezes eu até costumo falar com as pessoas e tirar umas fotografias com bascos, com alemães, com canadianos, com até com chinês, a viajar de bicicleta. Mais um chinês, sim. Os chineses. Charters chineses. E pessoas idosas. Eu ponho uma canadiana com 70 anos, que era uma coisa fantástica. E casais e etc. Há muita gente a viajar pelo mundo inteiro de bicicleta. Há muita gente a passar por Portugal. Eu vejo em fóruns internacionais pessoal a perguntar coisas sobre Portugal e outros a responder, outros estrangeiros sempre a responder. Ou seja, eu fiz isto, fiz aquilo, faz isto, faz aquilo outro. Ou seja, há uma série de gente quase, diria, um pouco invisível que, sim, sim, sim. Que tem, é preciso virem para cá para usufruir do nosso país ou outras pessoas dessa forma, não é? Agora, vejo também muitos portugueses a voltar e a pegar na bicicleta e fazer esse turismo. Não, lá está, não é o mainstream. A maior parte das pessoas com quem eu falo, isso é uma coisa muito distante. E tipo, para elas ir daqui até ao Algarve de bicicleta é uma coisa quase que impensável. E pá, aqui demoras um mês, muitas vezes as pessoas não têm mesmo a noção. E achas que o facto de passarem muito tempo dentro do carro e de fazerem todas as deslocações com o carro, sim, ajuda a perder essa noção de espaço e de tempo? Que... Desde essa ideia que acontece muitas vezes, eu saio do meu trabalho e em 5 minutos meto-me no barco, ninguém acredita, toda a gente se ri, mas depois acontece e as pessoas ficam surpresas. Desde essa falta de percepção da deslocação, penso que a bicicleta é uma coisa super lenta, quando por vezes nem o é, até estarem habituados a que uma viagem seja o destino. Ir de carro, eu quero ir para o Algarve, quero ir para a Serra da Estrela, para eles é chegar, ou seja, quanto mais autoestrada, quanto mais rápido for, melhor, não apreciam a viagem, ou seja, e veem a viagem de bicicleta como o mesmo, então, mas porquê? Quer dizer, eu quero chegar ao Algarve e vou de bicicleta que demora um monte de tempo, não apreciam aquela deslocação. E outra coisa que é o carro, como realmente muito facilmente transporta tudo o que quiseres, as pessoas não planeiam, então carregam malas e carga, muitas vezes que é acessório, que não necessitam, e tentam, e fazem sempre o paralelismo com a bicicleta, mas para lá, mas como é que era uma bicicleta, eu levava isto e aquilo tudo, ou seja, tem essa dificuldade em ver. E achas que há alguma forma de ajudar a mostrar, não só, estavas a falar de, podes mostrar isso pelo exemplo, mas é difícil, às vezes, porque como estás longe de uma coisa que no dia-a-dia em que contactas com essas pessoas e se calhar cruzas-te com elas no trânsito e é mais fácil tu mostrares a competitividade da bicicleta, que não tem que ser só na velocidade instantânea, não é? Tipo, todas aquelas coisas que tu estavas a falar, que já falaste também, a questão de fazer exercício físico, de poupares de dinheiro, de estares mais próximo das pessoas, são vantagens que às vezes as pessoas... Sim, não enquadram quando exato, não é palpável, não é palpável logo, não tem a perspectiva do outro lado. No turismo se calhar é mais difícil de fazer essa demonstração, por exemplo, porque as pessoas vão todas para a autoestrada, não passam por ti, ou seja, como é que tu consegues chegar a essas pessoas para lhes mostrar? Olha, eu sinceramente, e aí, lá está a ideia do portal de viagens, é um bocadinho isso, é para já integrar tudo o que poderá existir, ou seja, eu acho que em Portugal nós temos uma coisa muito difícil, e normalmente quem nota é o estrangeiro, não é tanto o português, que é, nós queremos encontrar qualquer coisa, nós temos que conhecer o amigo do amigo do amigo que faça, é difícil nós termos algo que centralize a informação. Ou seja, é muito difícil de encontrar se não tivermos dentro da área. E um portal serviu um bocadinho para juntar a informação que temos. E isso poderia ser um passo. O segundo era... Ou seja, facilitar a pesquisa. Se alguém quiser encontrar essa informação que a gente está a falar, exato, haver um sítio que agregue de uma forma mais eficiente do que ter que estar à pesquisa por fora, aqueles fóruns que estavas a dizer. Ter muitas das vezes que saber uma língua estrangeira, que forem para estrangeiros, para falar inglês. É mais fácil obter informação sobre turismo de bicicleta em inglês do que em português, em Portugal. Curioso. Se bem que o fórum da ciclovia.org já tem alguma informação lá, mas falta mais gente a fazer input. E a outra seria criar pequenos percursos, por dificuldade, para famílias, para pessoas com mais dificuldade, etc., à volta, se calhar, das grandes cidades, que é um primeiro passo para quem quer avançar nessa área, ou seja, não precisa de arrancar e ir para Istambul logo, o que há muito, eu já vi muitas pessoas em sites como Warm Showers, etc., que dizem, eu não tenho ainda sequer bicicleta, mas para o ano vou fazer daqui até Istambul, e então já estou aqui a... Planeio logo para um patamar. Patamar muito, exatamente. Pois pronto. Pode ser. Achas que o desenho urbano a noção que as pessoas têm do nosso espaço ou do nosso país ou da infraestrutura do nosso país lhes dá uma ideia Porque é que achas que elas não pensam mais nessa perspectiva local e de começar a fazer pequenas viagens na, no, no, no, às vezes quase suburbanas, não é? E têm que pensar que uma viagem tem que ser logo assim para um país estrangeiro. Acho que há alguma coisa. Não sei, é o tal mistério que há um bocadinho aqui na cabeça do português, não faço ideia. Se calhar porque acharem que as cidades são pouco amigas das bicicletas. Pensam que sair da cidade é que valerá a pena para passear. E se calhar pensa logo em grande, não faço ideia. Ou então é a sensação de liberdade que a bicicleta dá para isto, para os loucos. Ou não dá para ir a lado nenhum, ou então vais ou então, até ao fim. Exatamente, então vais até ao fim. Pronto, falámos um bocadinho da mudança de passar a usar a bicicleta no dia a dia. Estás satisfeito? Podes confirmar sim. Que a mudança foi positiva até ao momento, ainda não voltaste atrás. Não, exato. Nem é algo que tu não enquadras, provavelmente, agora já na tua realidade, uma mudança de. Não. Quer dizer, pelo menos se mantiver como estou agora, não. Mesmo que eu mude, sei lá, ou de emprego, ou de casa, etc., farei. Por continuar, obviamente, porque estou mesmo satisfeito. Mudou mesmo a vida. Pronto, tens assim alguma coisa que gostasses de referir mais sobre o teu uso da bicicleta? Algum conselho que queiras dar? Se calhar pessoas estão a pensar em usar a bicicleta e estão naquele limbo que tu dizes. Epá, é mesmo experimentar. Cada caso é um caso. Isto é uma alteração mais mental, ou seja, é mais zen, mais nós acalmarmos e simplificarmos, se calhar, a nossa vida e não querermos tanto do que propriamente uma questão de material ou de da bicicleta perfeita para o fazer. É muito vontade, nossa, e é mesmo isso. Daí também a mudança, como é muito mais de mentalidade do que propriamente de questão física, que faz com que ela se mantenha mais, e eu daí é de ser difícil eu voltar atrás. E só por isso, ou seja, a bicicleta para mim foi uma ferramenta para a minha simplicidade de montar. Só por isso acho que vale a pena as pessoas experimentarem. Ou seja, só assim, mesmo metendo a mão na massa, neste caso, e simplificar a vida deles, e less is more, e aprender. E ir para a frente, e experimentar. E perceber que se calhar até não é tão complicado como isso. Nada, mesmo nada. Pronto, então ficamos por aqui na nossa conversa, na minha conversa com o Gonçalo. Agradeço ao Gonçalo por ter participado nestes 50 minutos muito interessantes e que eu acho que vão ser, de certo, inspiradores para... Espero que sim, pá, uns 50 minutos. É muito tempo. Serão inspiradores para alguém que está a pensar pegar na bicicleta e ouvir, de facto, um bocadinho sobre o que é a vida, ou quais é que são as experiências e como é que é usar a bicicleta no dia-a-dia. Então, até uma próxima oportunidade. Tchau. Tchau.